Delta Base, Echo to Base. Ajudem 782, boa noite, chamo de edificação, voo direto e tapo, voo ideal, desça para a mesa 050, ajuste o seu modelo 019. Sete, voa direto e tapo, no ideal, desce 050, como 019, eu ajudo 782, está morando ideal. Uma 973, chama a receita agora, frequência 1251, alternado 128, decimal 35. 351, 2235, obrigado, boa noite. Canal 147, autorizado. Brasil, 16017, após função de rota, nível 380. Decola da 10, primeira curva à direita. Sede que é feito sair da Arborona, transmissão elefa, aciona 5214, controle 120, decimal 8. Canal 147, autorizado. Brasília, 380, via Zulu 17. Decola da 10, direita após, Arborona 10. transição Eleva, 5214 é o transponder, 208 é o controle. Tá na 147. Tá na 147, cruzamento correto, apenas confirmando nível 380 no 7, reporte para o Pushback Canadá. 380, chama lá. Boa noite. Autorizado, Guarulhos, chega Fuzulou na 0 após Tabaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída São Paulo, Leda Mótiva, aciona 5-2, 1-7, controle 1-2-0, décimo 8. Exato, Guarulhos 360, decolando da 10, curva direita São Paulo, Leda Mótiva, segundo 10, Tabaté. 5-2, 1-7, pode, com controle 1-2-0-8, 1-2, deixando na 3. Oceana 63, 1-3, apenas confirmando o transponder, 5-2-1-7, no 2 reposto para pushback sinal. Q2-1-7, no 2 chamamos para puxa também, 63-1-3. Bruno 246, boa noite, ação de edificação, dita para o nível 050 via 10. Bruno 970, ação de edificação via 291, dita para o nível 060. Dois, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. 118 95, Azul 2782, vá. Salvador, boa noite, Azul 2782, a 3 milhas do Itaco. Azul 2782, boa noite, autorizado pouso, pistão a zero. Vento no 5, 0 graus, 0 menos. Sente, tempo de autorizar, 9 no 0, Azul 2782. 7 para cá, temos 118 a bordo, 3 horas e 30, antena com fins. Fazendo 47 autorizado, Tati, até o ponto de espera da sistema 0071 Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 019. Eu estava com espera da 10, partiu no Índia, chama pronto, ponto de espera, tá? Abriu no 47. Número 888, assumo identificação, deixa eu ver a BF para nível 060. Deixa eu ver a chegada, número 4 na aproximação. Plano 970, pista para 3.3, ajuste na barra de 1.019, reduz a velocidade para 2.009. É para 5, reduz para 2.0, 19, ou 9.0. Parece que mantém 1.0, só mais um quarto. 1.4235, até conseguir voar do nada presente, em qual mais estabilizado? Na torre de 9.4235, está autorizado a final de ILS, sincrono estabilizado. Azul 2782, salas 37, não me escuta, libera a direita autorizada, táxi de alta, pino fátio 3. Quando lá, atente a sinalizador, posição prevista 3 mínima, possível mudança. Sim, alfa, pino fátio 3. Atento ao sinalizador, possível 3 Lima. Plano 47, autorizado, decolagem, pistão na zero, vento no meio, 0 graus, 0 menos. Senhor, nós temos acesso. Localizador. Direita 230, limite ao localizador. Com 246. 9, no quadro 7, decolar 239, chame o controle em 120, deixa o 8, molou. Ciência 208, boa noite. Muito boa noite, 9, no 47, decolar 10, cruza 1300 pés na sua escuta. Pra 9, no 47, contato radar, chame para 9380, Viar Bono. Gente, Viar Bono, Moro 1, sobe 380. Eu no 970, sobre a seguir trato, que está na proporção de 11 horas, 10 milhas, é, Embraer 990, descendo para 2 mil pés, cruzando agora 3 mil. Reduza para aproximação do 970. Descendo 970, descendo. Eu no 246, descendo para 3 mil pés, ajuste na 0993. 3 mil, 2019, 243. No 888 está retrocedendo para 4 mil pés de ajuste no 0 no 9. No 246, curva esquerda na proa 190, seu limite é o localizador. Esquerda 90, limite é o localizador. 246. Aí o 4235 completa a aproximação, chama para o Salvador, 118.95, como eu vejo. Eu no 970, estou autorizando a final do procedimento, deixa para 2 mil pés, informe a estabilização. Autorizado, é a gente pegar uma zero em resposta, deve saber se é mais citado ou não. Estão na 0, 0 menos. Obrigado, Projeto Alefa, é o 9147. Obrigado, Projeto Alefa. Eu não quero, vamos acertar. Eu não completa aproximação, chama para o Salvador, 118, decimal 95. 2195, vamos acertar, para o localizador, cuja esquerda para o 150, estou autorizando a final do ILS, deixa para 2010. 150, 2010. Vamos ver, está bem. 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970 Bravo 4980, boa noite. Prepare a saída Fuca, Jambo Caju, aguardando cópia. Fuca, Jambo Caju, aguardando para a cópia o 4980, tá? 235, Solas 44, não escuta, libera direita, autorizado táxi via Alfa, Juliette Portão 1. Via direita, na sua escuta, Alfa, Juliette Portão 1, no azul, 423. Autorizado pouso, pistola 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7, mancha. Livre pouso no ar, boa, 9, 7, 0. Bueno, 2, 4, 6, reduza para aproximação, vai seguir o tráfego da companhia 5 minutos à frente, chama para o Salvador, frequência 1, 1, 8, 9, 5. É, sim, chama para o Salvador, 6, 1, 9, 2, 4, 6, obrigado. 1888, está autorizado a final do ILS 2, lista para 2003, ajuste 909, informa sobre os óbitos. 2019, eu passarei estabilizado, 1888. 2, ajuste 1019. 1019, aguardando. Nós 1147, chame resposta agora, frequência 1288, alternado 1260. 970, são os 47 na minha escuta, libere na Fox, autorizado o táxi de Alfa, Juliette, Porto Alegre. Libera na Fox, na escuta, Alfa, Juliette, Porto Alegre, 970. Cola 246, autorizado pouso, pistão na 0, vento no 5, 0 graus, 0 menos. Autorizado pouso na... Alô, gate 2, puxa bem estacionamento. Estacionamento 313, correndo muito de sala, 5 Embraer azul, parque ano 1, iniciante em taxa. Afirmativo, após o parqueamento do azul no 1, iniciamos, 313. 246, solos 49, na minha escuta libera direito, autorizado táxi via Alfa, motorante da Juliette, aguarda a liberação do bicho 2. Pela Alfa, mantenha a Juliette, não se escuta, vou 246. Salvador, o gol 1888, uma boa noite. Luna 888, boa noite. Última aproximação, mais pista livre, ajuste na 019. Luna 888, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Livre pouso na 08. Azul 4980, Procópia. Procópia 4980. 4980, autorizado Recife, VPG Luna 7, nível 350. Decolada 10, primeira curva à esquerda. Segue perfeito saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5225. Controle na 20, decimal, então. Está autorizado para Recife, VPG Luna 7, nível 350. Decolada 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jambo, Caju. Aciona 5225, controle Salvador, número 20, decimal 8, azul 4970. Azul 4970, acolhimento correto, portão 3, recorte para o pushback também. Salva, próximo 4970. Solo 888, solos 53, libere a direita na Fox. Na minha escuta, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8. Boa noite, 88. Ajuste na 019. Autorizado para ponto de espera, mas ponto pronto, 1 no 019. 3 no 3. Luna 246, Juliette, portão 2, atenção, é Buzz taxando para o ponto de espera. Só faz Buzz, vai para Juliette e para o 2 com 246. Chanelé 313 autorizado, alinhar o decolar pistão a zero, vento no meio, 0 graus, 0 ultrões. Fechado, alinhar, circulado no zero, Chanelé 313. Rio 5972, estação zero final do procedimento, desça para 2003, informe estabilizado. Autorizado o procedimento, 2019, informará estabilizado, Rio 5972. Foi Salvador, Rio 5972, posição 3, pronto, custo da estação. Caso 4980 autorizado, estiver de estacionamento, despachado. Autorizado, chama pelo ponto para o táxi, o azul 4980. Na 313, decolada 58, chame o controle, Luna 202, sinal 208. 208 vai chamar, muito obrigado, Xanela 3, Polo 3. Controle Salvador, boa noite, Xanela 3, Polo 3. Xanela 3, Luna 3, boa noite, compatriota Adolfo, controle Luna 3, Luna 0. Após 2000, autorizado letra. Após 2000, autorizado letra, 63, 13. 4-0, está pronto para o taxi, 122 a bordo, 1-2-2, altera na Maceió, autonomia de 10 horas e 10 minutos. 4-9-8-0, autorizado o táxi, até o ponto de espera, da pistão na 0, no ponto de espera, recorte para alto, via Índia, ajuste na 0, no 9. Via Índia, até o ponto de espera da pistão na 0, lá a gente vai cortar. Guarulhos, prepare o São João 1 no Bleu da Morte e Lavadão, pode ser? São João 1, Chileno 224, boa noite, ação de edificação, vou direto de TAP, eu deixo para o 0050. 5 graus. 5972, completa a aproximação, Chileno 3, 118, decimal 95. 1895. Afirmo. Salvador, boa noite ao Rio, 5972 estabilizado, fui LS, pistão na 0. 5972, boa noite, autorizado, fundo, pistão na 0, vento da 5, 0 graus e na 0 nós. Ajuste na 0 no 9. Ajuste no 0 no 9, entendeu, livre, pouso, pistão no 0, Rio 5972. Chama 3-1-3, chama na escritadora, frequência 1-2-5-1, alternado 1-2-8, decimal 3-5. 3-5-1-2-2-3-5-6-3-1-3. 972, sala 07. Zero direito para mim, escuta, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Flash 3. Posição 366. Controle Salvador, 08, azul 4980, obrigado, boa noite. Azul 4980, contato radar da decolagem, chegou pela linha 350 via Puca. Quem direto 350 via Puca, azul 4980, grato. Nível 340, decola da 10, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída São Bruno, mesa mostra, aciona 5234, controle 120, desmonto. Começou a marcha da peça, o ajuste 10190. Segundo nível 340, saída Sanzo 1, Leda Mótima. Leda Mótima, do 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Chegou Salvador, boa noite, geral 9973, informação alfa. Geral 9973, boa noite, copia. Já chega. Geral 9973, autorizado com FIS, decisão 1-0, após função de rota. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída, São Bruno, lei da Mótica, acena 5232, controle 1-2-0, decimal, tá? Com FIS no 360, via 3-1-0, foi conforme. Decola 10, curva direita, São Bruno, lei da Mótica, transpõe 5232. E o controle 208, geral 9973. Geral 9973, cuja mais correto, no meio dúvida, reporte para o Chile Alexandre. Para. Azul 4980, chama notícia agora, frequência 125.45, alternado 126.85. 125.45, alternado 126.85. O azul 4980, obrigado, boa noite. Primário é 1, 2, 5, decimal 4, 5. 1, 2, 5, decimal 4, 5, 4, 5.